Voo 1897, a sua identificação desce para 4 pés, ajuste 1019, tirada box. 419, bom, 1899. Voo 1995, desce para 2000 pés, ajuste no 09. 2019, 0900, 0900. 3517, desça para 3000 pés, ajuste 1019. Prossiga, 3517. Desça para 3000 pés, ajuste 1019. 3000 com 1019, usa 3517. Torre 1, Gol 1804, estabilizado. Gol 1804, completa-se a minha torre, 1, 1, 8, decimal, 9, 5. 1, 1, 8, 9, 5, Gol 1804. Torre Salvador, Gol 1804, na final baixada travada. Estabilizado. Torre estabilizado, 9, 5. A 10, o vento é de 190 graus com uma dezena de nós e o altímetro no 019. Autorizado o pouso na pista 10, ajustado 10019, boa noite, 04. E 517, reduza para 1709. Reduzindo para 1709, usando 3597. Salvador, boa, chegou na sétima linha da foto, 190 para 1970. Voo 1715, a sua identificação, desça para o nível de voo 050, chegada bom. 050 na ponte, 1715. American 980, Skunk again, descent flight level 060, Amman arrival. Okay, Skunk again, descent 060, Amman arrival, American 980. Utilizado Gol 1995. Gol 1995 completa, chama a torre 1118 decimal 95. Zero, bom dia. 3517, desça para 2000 pés, está autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2000 pés autorizado, final ILS, reporte estabilizado, TAM 3597. Táxi na Alfa Juliette para o portão 03, pode manter minha escuta. Alfa Juliette, portão 03, a sua escuta, Gol 1804. Muito bom dia, Gol 995, estabilizado, vai passar o Índio da Serra, embaixo travado. Muito bom dia, Gol 995, está autorizado o pouso na cabeceira 10, o vento é de 180 graus com uma dezena de nós, o altímetro no 019. Teve pouso no 995. American Line 980, reduce speed 250 knots. Reduce speed 250 knots, American 980. Voo 1607, essa identificação, desça para o nível de voo 070, chegada bom. Gol 1897, desça para 2 mil pés, ajuste 1019. Está autorizado. ILS é porto estabilizado. 2019, autorizado, é sem reportagem estabilizada. Para a direita, chame. Oh, perdão, pode manter a minha escuta, prossiga via Alfa e Juliette para o portão 612. Gol 1995. Alfa e Juliette, na sua escuta, gol 1995, portão 612. Da 3517, bom dia, avistado, está livre, pouso na 10, o vento é de 180 graus com uma dezena de nós, QRH 10, 19. 119, o autorizado pouso da 3517. O 1715, desça para 3 mil pés, ajuste 1019, reduza para 2509. Para 3.019, já mantém 2.509, dado ao gol no 7.95. Uno, o controle opera em 1.20, decimal 8, proteja. Cometa 3.4, correto, cotejamento, chame, está livre acionamento, chame para o táxi. O altímetro agora 10019. Gol 1607, desça para o nível 050. 050, 050. American 980, we do 200 knots. I do 200 knots, American 980. Solo aos 4:30, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 04. Alfa, Juliette 04, levando para a direita, o TAM 3597. Cometa 63, bom dia. Copia 120 para Montes Claros. Ok, Cometa 63, autorizado para Montes Claros, nível de voo 120, a rota direta. Decola da cabeceira 10 com curva direita, subida Arbor, Elefa e após direto. O transponder é 5150, controle em 120.8, cotejo. Cometa 63, está livre o acionamento, chame para o táxi. O altímetro no 019. Space, turn right, heading 160. Your limit is localized course. Ok, heading 160, limit is localized course, American 983. Cometa 34, está livre o táxi, chame para o cruzamento da 1028 na interseção hotel. American 980, reduce 170 knots, number 3 for approach. Reduce 170 knots, American 980. And we're approaching the localizer course, American 980. Should we join the localizer? Negative, new limit is heading radio correction, radio 275. Okay, 275, American 980. Estabilizado no 897. Ou no 897, completa, torre 118.95. 18.95, obrigado. Gol 1715, disparo 21PS, está autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 2000, está livre LS, vai reportar estabilizado, Gol 1715. 7, bom dia, avistado, reporte com trem embaixo travado. Certo, reportar. American 980, can intercept localized course, then left heading 090. Left 090, American 980. Qual é a autorização para o pouso? 3,000 feet, American 980. O vento é de 190 graus com uma dúzia de nós, o altímetro no 019, está livre o pouso na 10. Livre pouso na 10, 287. Ou 1607, separa 4 mil pés, adicional 019. De pelo menos 3 tráfegos para o pouso, ok? Salvador American 980, we're clear to join the localizer on this heading. American 980, clear to left final, port established, descend 2,000 feet. This is another 2,000 feet, port established, American 980. Cometa 34, troque para a frequência da torre em 118.95 para a decolagem, ok? Gol 1715, completa torre 118 decimal 95. 1895, 1715. 1607, reduza para 2209. 209, gol 1607. Final, baixada e travada avistando, 2 milhas para o marcador externo. Bruno 715, bom dia, aguarde pista livre por posto. Aguardando. Cometa 34 na escuta. O senhor tem condição de alinhar e preparar para a decolagem tão logo autorizado? Ok, a linha mantém, prepare-se para a decolagem imediata, Cometa 34. 34 a linha. Voo 1897 no solo 53, por gentileza, agilize a liberação à direita e chame o solo 121 decimal 9 para o táxi. Direita 219, agilizando, obrigado. Salvador, bom dia, voo 1897, pisou na pista. 1897, táxi autorizado, Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, 1897. Cometa 63, autorizado táxi, até táxi e hotel, vai decolar a partir do hotel? No hotel vai manter posição e chamar a torre 118-95 para a decolagem. Polo 715, livre pouso na 10, o vento é 1,80 graus, 8 nós. Livre pouso no zero, gol 1795. Tá 34, decolou 55. Chame o controle em 120 decimal 8. Bom voo e bom dia. 208, bom dia. Número 07, reduza para 2 mil pés, autorizando o sinal ILS, reposto estabilizado, reduza para 1709. Para 2 mil pés, reduzir para 170, autoridade LS ou 607. Controle Salvador, bom dia. Cometa 34, decolado, perfil a bordo. Cometa 34, contato radar decolagem, sua para o nível 180, sai da rua Elefa. 180, a bordo, Elefa, 134. And American 980, have the field in sight. American 982 Tower, 118.95. 118.95, American 980. Hey, bom dia, Salvador. American 980 with you on the ILS 10. Bom dia, American 980. Stand by for landing clearance. Standing by, American 980. Voo no 715, no solo 56, ao livrar à direita, chama o solo em 121 no decimal 9 e tenha um bom dia. 219 à direita, boa. bom dia, gol 9705, legal. 715, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão. American 980. Meta 63, ciente, mantenha a ponta de espera da hotel. 1-7-5, portão 5, ok? 1-7-5, portão 5, ativo. Aqui, obrigado, Alfa Juliette. O gol 1607 estabilizado de LS, Marcia Lado. O 1607, torre 118.95. 18.95, certo. Cometa 3-4, voe Arbor. 3-4, voe de Arbor. Salvador, gol 1607, acionando a Índia Serra, Pasto do Mato. Bom dia, gol no 607, aguarde pista livre para o posto. Dia da 3179, informação, gol livre. 3171, está pronto para a cópia? Pronto. Autorizado o plano para Guarulhos, nível de voo é o 340, a subida da Euleda Bridge, em Bridge, intercepta pêndulo 16, BHZ, trive após conforme a rota do plano. Ah, o código transponder é o 5156 e o controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decoda 190, saída da Euleda Bridge, Bridge, pêndulo 16, BHZ, direto trive após rota do plano. 5-1-5-6-1, transponder 1-2-0-8 é o controle, então 3-1-7-1. 3-1-7-1, contentamento com a reação para pushback e acionamento. Hey, bom dia, Salvador, American 980, with you on Alpha, going to gate number 11. American 980, Fairfax, Alpha, Juliet, to gate 11, stand 11. Okay, safe passage, stand 11, American 980. Brazuca. Cometa 63 alinhar e manter a partir da Interação Hotel. Linha 07, solo 03, liberou. Libera a direita, 129. Direita 129.